Mandei fazer uma trincheira ontem, com metralhadora no rio Uguamá. Mandei fazer uma trincheira ontem, com metralhadora no rio Uguamá. Eu me coloquei em cima da ponte, esperando o contrário pra nós guerrear. Eu me coloquei em cima da ponte, esperando o contrário pra nós guerrear. Mandei fazer uma trincheira ontem, com metralhadora no rio Uguamá. Esperando o contrário de vindo do Mucambo. E eu me coloquei em cima da ponte, esperando.